Conta com Flávio Breiner. Bem-vindo ao Conversa com Flávio Breiner, escritor e crítico sempre atento aos temas atuais a partir do olhar da filosofia e da educação. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE e divido a bancada com o professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Breiner. Olá, professor, qual será o tema do programa de hoje? Olá, William. Olá a todos os ouvintes que nos escutam pelas ondas da Rádio Paulo Freire 820 AM, veiculado pela Universidade Federal de Pernambuco. Hoje, numa nova edição do Conversa com Flávio Breiner, eu vou entrevistar o professor Paulo Rubens Santiago, ex-deputado federal e também membro da Comissão de Educação da Câmara Federal. Paulo, muito obrigado por ter aceito este convite. Ficamos muito honrados com a sua presença aqui no nosso programa. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos acompanhar posteriormente. É um prazer estar na Rádio Paulo Freire. É um prazer estar com o William, estar com você, Breiner. Eu que agradeço o convite. Paulo, uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é, depois de todos esses nossos fracassos no cumprimento dos planos nacionais, nas avaliações internacionais, eu fico desconfiando de que é o próprio Pacto Federativo Educacional, quer dizer, o regime de colaboração, que tem provocado subfinanciamentos e defasagens, às vezes, insuperáveis dos nossos padrões educacionais. O que é que você acha disso? Bom, na verdade, com a Constituição de 1988, o Brasil reconheceu e incentiva, em termos, a autonomia orçamentária, administrativa e financeira dos entes chamados subnacionais, né? Estados, Distrito Federal e municípios. Mas, ao mesmo tempo em que se reconhece essa autonomia orçamentária e financeira, ao mesmo tempo em que a Constituição estabelece responsabilidades para cada um dos entes, o outro lado não foi atingido. Ou seja, não adianta você reconhecer e transferir responsabilidade se você não comparece com os fundos públicos necessários para que se possam atingir os objetivos. Eu tenho comentado em vários fóruns, recentemente eu participei de um seminário com 60 professores e professoras do município de Itacuruba, lá próximo ao sertão de São Francisco, e chamei atenção para algumas questões. Primeiro, embora as pessoas tendam a olhar a educação sob a responsabilidade pública, vendo principalmente os governos de Estado e o governo federal, mas o ente da federação que tem a maior responsabilidade em garantir acesso e permanência é o município. Se a gente computar os anos de matrícula nas creches, que são 3 anos, 2 anos da educação infantil, 4 e 5 anos, posteriormente, mais 9 anos do ensino fundamental 1 e 2, são 14 anos de responsabilidade. Ninguém chega à universidade sem passar pelo ensino médio. Ninguém chega ao ensino médio sem passar pelo fundamental 1 e 2. E uma criança que pôde chegar à escolaridade já e pelo Fundamental 1 e 2, ela vai chegar com muito melhores condições de desenvolvimento, de aprendizagem, de sociabilidade no ensino médio, com chance de chegar à universidade. O problema é que nós estamos, pelo menos no Brasil, há cerca de 20 a 25 anos, comandando a gestão das finanças públicas, não para assegurar o estado de bem-estar social descrito na Constituição de 88, muito menos os indicadores, as metas e objetivos dos planos nacionais de educação, como você bem lembrou. O Estado brasileiro, desde 2000 aproximadamente, ele vem sendo tutelado para administrar as finanças na perspectiva de financiar a remuneração do capital improdutivo, com as metas fiscais, superávit primário, contingenciamentos, cortes nos orçamentos. Por isso é que os planos nacionais de educação, em geral, estão dando com os burros na água. Então, nós temos que repensar o federalismo fiscal, a divisão do bolo tributário entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, dentro de um outro pacto federativo fiscal, mas temos que reorientar a diretriz macroeconômica, porque senão aquela expressão que muitos de nós já professamos e ouvimos, educação é direito de todos e dever do Estado, é uma política de Estado, mas esse Estado tem sido capturado pelas finanças improdutivas. Então, tem que mexer no Pacto Federativo e mexer também na orientação macroeconômica fiscal. Continuando um pouquinho, Paulo, eu fiquei um pouco surpreso com a nomeação do ministro Camilo... O ex-governador do estado do Ceará, exatamente se pensando que os índices que tinham alcançado por algumas cidades e pelo próprio estado na administração dele, Camilo Santana, sobretudo a cidade de Sobral, que é a cidade da família Gomes, mas... Na verdade, na meu ver, e a gente já conversou uma vez sobre isso, aliás, na posse da professora Márcia Ângela na Fundagem, de que Esses dados, na verdade, avaliações do PISA, isso não refletem exatamente aquilo que está acontecendo dentro da sala de aula, sobretudo porque, ao lado de uma dívida social que nós temos no preenchimento das vagas, no preenchimento das séries com idade e da correspondência do fluxo, nós temos também uma dívida política, quer dizer, nós não fazemos com que os egressos da nossa escola pública sejam capazes de participar com o mínimo de condições e de competências decisórias, judicativas e argumentativas daquilo que a gente chama de espaço público. Fizemos uma escola, e aqui em Pernambuco também é um exemplo disso, apenas adequada e adaptada às exigências dos sistemas de avaliação internacionais, apenas para que a gente possa subir nos níveis, digamos, de correspondência do fluxo. O que você acha disso? Bom, há uma grande discussão em torno dos indicadores apresentados pelo Sistema Educacional do Estado do Ceará, mas com a ascensão do ex-governador Camilo Santana ao Ministério da Educação, ficou evidente que há uma produção desses indicadores abrindo-se mão do papel da política pública no planejamento, na avaliação, na construção dos projetos políticos pedagógicos. E essa relação do governo do Ceará, por exemplo, com a Fundação Lehman, ela é muito semelhante a relações que estão estabelecidas em vários e vários estados e municípios, subtraindo da Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual de Educação, a sua autonomia, a sua liderança na construção das políticas educacionais, terceirizando-as para instituições filantrópicas que, na verdade, têm fins lucrativos, porque os contratos são todos muito bem remunerados, são contratos de milhões e milhões de reais com municípios, com estados. Então, na prática, há um dirigismo para a produção de um determinado resultado para que se possa fazer mídia. As coisas são invertidas, você não pensa o projeto político pedagógico, os elementos intraescolares, extraescolares, a situação das comunidades que cercam as escolas públicas, municipais e estaduais. Há uma orientação pré-determinada para que se consiga produzir resultado. Embora esse resultado, como você diz, ele não seja dada continuidade, por exemplo, para aqueles três princípios fundamentais: formação para o exercício da cidadania, formação com dignidade para o trabalho e, qual é a outra? Formação para o exercício da cidadania, formação com dignidade e formação integral da pessoa. Então, não se pode imaginar que um sistema público abdique da sua autonomia, da sua soberania, para entregar para entes privados, que têm origem em grandes grupos privados do capital nacional, para a condução do sistema público educacional. Nós, na prática, deveríamos fazer um esforço para termos o quê? Um fluxo contínuo. O sistema vestibular é um sistema falido. É um sistema que lá atrás enriqueceu os setores privados, os cursinhos, as aulas particulares, mas esse sistema ele tem que ser desmontado. O Estado brasileiro, da educação básica ao ensino superior, tem que ter assegurada a continuidade, o fluxo contínuo do estudante. Ou seja, o Brasil não pode se satisfazer em ter grande massa da sua juventude abandonando a escolaridade aos 17 anos para entrar num mercado de trabalho precário, sem estar submetido ao sistema de seguridade social, sem proteção social, sem piso salarial, sem cobertura da CLT, como é o que a gente observa nesses últimos anos. Então é preciso, no momento em que se rediscute o terceiro Plano Nacional de Educação, parece até que a gente está brincando de fazer Plano Nacional de Educação de 10 em 10 anos, é preciso que a gente coloque sobre a mesa a discussão da mudança do conjunto do sistema educacional. E aí os mecanismos de cooperação têm que sair do papel. A União é quem arrecada mais, os municípios não arrecadam sequer 4% do produto interno bruto. É o filho mais pobre, é o primo pobre da arrecadação e da distribuição tributária. Então é preciso que a universidade, seus grupos de pesquisa, as associações nacionais, os movimentos sociais da educação, sobretudo o movimento sindical da educação básica, ANDES e CNTE, sejam capazes de colocar esses temas sobre a mesa e fazer a discussão pública e democrática por um novo sistema educacional. Nós não temos ainda, Brian, o Sistema Nacional de Educação. Então, professor Paulo Rubens Santiago, em relação aos últimos governos, principalmente Temer e Bolsonaro, havia uma estratégia por trás dos cortes na educação para manter a desigualdade social do governo e no Brasil? Olha, esse problema dos cortes não é um problema que você possa iniciar o debate nos governos de Temer e Bolsonaro. Por trás dos cortes há uma estrutura jurídica e por trás da estrutura jurídica há uma teoria. Quando a gente observa uma atitude de um governo, ela não é uma atitude que surgiu do nada. Ela não é uma atitude encontrada numa esquina ou alguém que mandou para o SEDEX, para o gabinete do governador. Ela é fruto de uma teoria, de uma concepção acerca do papel do Estado. Como eu disse no início, o Brasil, desde o fim do século XX até entrando no século XXI, sobretudo exatamente no ano de 2000, fez uma escolha, fez uma opção de colocar o Estado não a serviço da produção do bem-estar, do desenvolvimento, com igualdade e justiça social, embora esses princípios estejam muito bem demarcados na Constituição de 1988. Mas a opção do governo, na época de Fernando Henrique Cardoso, no início do seu segundo mandato, foi de se submeter às orientações do Fundo Monetário Internacional e do Grande Capital Nacional Internacional na perspectiva de administrar as finanças públicas para remunerar o rendimento do capital aplicado no endividamento do Estado. Então, de lá para cá, nós tivemos a Lei Complementar 101, tivemos em 2016 a Emenda Constitucional 95, tivemos no ano passado a Emenda Constitucional de Transição 126 e estamos agora com esse monstro que é a Lei Complementar 200, chamada de Lei do Arcabouço Fiscal. Não tem nada a ver com arcabouço fiscal como se fosse um princípio neutro, porque a Lei Complementar 200 mantém a lógica de o Estado cobra impostos regressivos e indiretos, acumula o bolo das receitas, mas prioritariamente reserva parte do saldo da sua arrecadação para remunerar a dívida pública, o juro da amortização e o refinanciamento da dívida. Tanto que, a partir de 2000, dividiu-se a contabilidade pública em dois parâmetros, superávit primário ou déficit primário. Superávit primário ou déficit primário. Ou seja, superávit primário é quando você consegue fazer uma economia para pagar em primeiro plano os juros da dívida pública. Ora, quem paga juros não quita a dívida. Então, você paga os juros, remanesce um saldo que vence ao fim do ano, você amortiza, você paga, e ainda assim não dá conta do passivo. Por isso é que existe a figura do refinanciamento, que no orçamento deste ano de 2023 é o mais draconiano da história do orçamento público na República Federativa do Brasil. Então, os cortes de Temer e Bolsonaro são cortes mais agudos. Mas foram feitos cortes, do ponto de vista dessa estrutura, em todos os governos que assumiram depois de 2000. Os governos de Fernando Henrique, os governos de Lula, o governo de Dilma, principalmente no primeiro mandato de Lula e no início do segundo mandato da Dilma, que teve o desplante de enviar para o Congresso Nacional um pacote de austeridade fiscal conduzido pelo ministro Joaquim Levy. Isso que eu estou dizendo está amplamente publicado, debatido, investigado, pesquisado em teses, dissertações, artigos, capítulos de livros, mas isso não aparece de público, porque não interessa aos meios de comunicação sob controle do capital financeiro a divulgação do contraditório, a divulgação do outro pensamento fiscal, da outra concepção de gestão das finanças públicas. O Brasil está entrando num caminho perigosíssimo. E essa semana, o meu companheiro, com quem estive na Comissão de Educação hoje, deputado Glauber Braga, apresentou uma denúncia seríssima por uma iniciativa do governo a uma modificação das regras para que se possa, em 2023, pagar o piso constitucional para a saúde e para a educação. Para quem não é da educação, saúde e educação têm reservados percentuais mínimos pela Constituição de 88 para financiar ações e serviços públicos de saúde, a manutenção e desenvolvimento do ensino. Com a nova Lei Complementar 200, do chamado arcabouço fiscal, as coisas não batem. Ou seja, se mantiverem os pisos da Constituição de 88, não vão caber nas regras do arcabouço fiscal. Aí o governo está engenharizando, se eu posso usar essa expressão, o governo está preparando, e já deu o primeiro passo no Congresso, uma alteração, uma flexibilização para não pagar o piso constitucional da saúde e da educação. Ora, como é que eu submeto a Constituição a uma lei complementar? Isso não existe. Até do ponto de vista do aspecto jurídico formal, a Constituição é soberana. Mas, por uma iniciativa do deputado federal, líder do PT, Zeca Dirceu, do Paraná, já se fez uma manobra para flexibilizar e o governo, para isso, está se amparando numa decisão do Tribunal de Contas da União. Não cabe ao TCU interpretar a Constituição Federal. Quem cabe interpretar normas da Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. Então, nós não podemos aceitar é preciso que os centros de educação, a pós-graduação em educação, o ANDES, a CNTE, o SINTEP, os movimentos sociais da educação no campo e na cidade se insurjam contra essa aberração, porque o objetivo é comprime-se mais uma vez os pisos de financiamento da saúde e educação para que se gere um saldo e esse saldo possa, no mínimo, abater a conta dos juros da dívida pública, que, como eu disse antes, não encerram os passivos das contas quanto ao endividamento do Estado. Há os juros, há a amortização, e como ainda resta um passivo a ser pago, esse passivo é refinanciado com a emissão de novos títulos públicos, aumentando, consequentemente, a dívida, aumentando o tamanho da bola de neve. Paulo, a gente tem visto, já que você estava falando de formação de professores do Centro de Educação e das universidades, a gente tem visto frequentemente nos jornais, nas entrevistas, nas rádios, na televisão, na internet e através das redes sociais, ataques sistemáticos, não somente às ciências humanas, mas sobretudo à educação e aos centros de educação especificamente. E já que a gente está numa rádio com o nome do nosso educador Paulo Freire, é muito interessante que ele seja atacado tanto por um determinado setor que se diz progressista e modernizante, quanto pelos setores mais reacionários. Esse a gente já esperava, esse tipo de ataque. E, no entanto, o ataque se dá por causa de um tipo de formação que nós damos aos professores, que a gente chama de uma formação crítica. Como se o objetivo fosse suprimir a formação crítica, quer dizer, a capacidade judicativa e axiológica dos professores de avaliar as consequências de determinados atos, atos educativos e pedagógicos por excelência, para que a gente pudesse submeter exclusivamente às determinações flutuantes e efêmeras e passageiras e facilmente consumíveis de um mercado extremamente volátil, sobretudo o mercado educacional, hoje manipulado exatamente pelos grandes grupos, como, por exemplo, o Grupo Limã, o Grupo Alfa e Beta, o Grupo Ayrton Senna e assim por diante, a Anhanguera. O que, é que você acha disso, Paulo? Bom, em primeiro lugar, nós temos que fazer uma denúncia muito contundente do sequestro da capacidade pedagógica do Estado. Se você acessar o portal da UNDIME, União dos Dirigentes Municipais de Educação do Brasil, você vai encontrar referência lá aos colaboradores do portal da UNDIME. Você vai encontrar exatamente algumas dessas instituições às quais você se referiu. Apresentam-se como instituições filantrópicas, mas não trabalham de graça. São contratos muito bem remunerados, que se espalham por diversos municípios, quase que em todas as regiões do país, levando para dentro dos sistemas educacionais as concepções pedagógicas, as relações sociais, as visões de mundo e as concepções acerca do papel da educação da sociedade que interessa para reforçarem-se as relações sociais de produção desse modelo capitalista desigual periférico. Ali não há nenhuma preocupação em que a educação contribua para um distanciamento crítico dos estudantes, dos educandos, em relação ao que se passa nas suas comunidades, as relações econômicas nas suas famílias, as condições gerais de vida do povo brasileiro, do povo do seu estado, do povo do seu município. Ou seja, pensa-se a educação à luz da velha concepção reprodutivista, ou seja, a educação é para manter a substituição dos que saem do sistema econômico pelos que vão entrar, mas dentro da lógica da continuidade desse sistema econômico. Outra questão é quando se faz referência a mercado. Eu primeiro colocaria aí no plural, mercados. Segundo, perguntaria, de que mercado nós estamos nos referindo? Porque o próprio sistema capitalista, já pelo menos desde meados dos anos 60 para 1970, sobretudo no século XXI, há muito tempo já abandonou a lógica da acumulação através do sistema produtivo, que gera empregos, contrata pessoas, compra matérias-primas, assina carteira de trabalho, se rege pelo sistema de seguridade social da nossa Constituição. Há muito tempo, a lógica da acumulação do capital sai do sistema produtivo, do capital constante, do capital variável, e migra, como migrou, para a esfera da renda financeira. São as transações com as ações nas bolsas de valores, com moedas no sistema cambial mundial, com produtos no mercado futuro, petróleo, minerais, produtos agrícolas, enfim, há um conjunto de elementos que demarcam as novas estratégias de acumulação do capital, principalmente o endividamento do Estado. A captura do Estado para fazer da dívida pública o grande instrumento de remuneração e acumulação de um capital a qual Marx se referia como capital fictício, porque não tem origem lá atrás numa estrutura produtiva e ele não se reproduz pelo sistema produtivo, pela produção de bens e mercadorias. Quando eu olho para esse mundo, não bate pensar um sistema educacional que forme os educandos para esse mundo, porque eles não vão ter sequer espaço na estrutura produtiva para gerar a sua subsistência, para gerar o seu salário, a sua renda, a sustentabilidade da sua família. Então, é preciso, sim, preservar e estimular e fortalecer a formação crítica, tanto do ponto de vista dos sistemas educacionais, do ponto de vista dos mecanismos de financiamento público da educação. Por isso é que eu me alinho com aqueles como Luiz Fernando Reis, do Paraná, que fez uma tese brilhante sobre política econômica, dívida pública e financiamento das universidades nos governos de Lula e Dilma. Eu me alinho com aqueles de que dinheiro público, como pensava Anísio Teixeira, é para a escola pública. Não se pode transferir fundo público diretamente como financiamento ou indiretamente como gasto tributário, desoneração tributária, para financiar a acumulação privada do capital. Eu acabei de assistir, Brainer, recentemente, o secretário do Tesouro Nacional, do governo Lula, primeiro anunciou, segundo concretizou, a emissão de título público para pais e mães, familiares de crianças e jovens, colocarem nesses títulos as suas poupanças familiares para, em até 60 meses, resgatarem o principal e os dividendos para pagamento de mensalidade em universidade privada. Ora, qual é o sentido de eu constituir uma dívida pública, aumentar o endividamento do Estado, o que vai nos gerar encargos com juros, para financiar a acumulação privada do capital no ensino superior? Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. E é esse mesmo secretário do Tesouro que lá atrás anunciou, não é, a possibilidade da mudança das regras constitucionais do financiamento da educação e da saúde para assegurar o equilíbrio entre os mecanismos de financiamento e os princípios do contingenciamento, da austeridade fiscal, do arcabouço fiscal. Então, nos centros de educação, nós precisamos, na formação da graduação, na pós-graduação, incentivar e aprofundar esse debate do financiamento, da autonomia na gestão pública, do fortalecimento dos conselhos escolares, para que se cumpra a LDB. A LDB está lá, encostada em 1996, foi reformada diversas vezes, mas não se suprimiram da LDB os artigos 12, 13 e 15. A escola tem que ter projeto político-pedagógico, os docentes têm participação na construção desse projeto e as comunidades têm participação na construção desse projeto pedagógico. Eu creio que você se recorda daquela experiência da Escola Municipal da Iputinga, quando da direção da professora Jeane, que abraçou a lei municipal do Conselho Escolar, que eu havia proposto, debatido e aprovamos na Câmara Municipal de Recife, em 1992, e a Escola Municipal da Iputinga saiu de um fracasso escolar, não conseguia formar uma turma de oitava série há alguns anos escolares, e conseguiu concluir, implantou o Conselho Escolar, e da Iputinga, no Recife, foi alçada a condição de uma das 13 mais representativas experiências de gestão democrática da educação em toda a América Latina. A Escola Municipal da Iputinga saiu do Recife para entrar num documento e num vídeo produzidos pela Unesco, o órgão das Nações Unidas. Então, está mais do que comprovado que temos que enfrentar a discriminação, o preconceito. Por quê? Porque boa parte dos pais dos nossos alunos da rede pública municipal tem baixa escolaridade, ou foram muito cedo para o mercado de trabalho e abandonaram a educação formal, e há um preconceito de que esses pais, essas mães, as mães solteiras, as famílias mais periféricas e vulneráveis, não teriam com o que contribuir na construção de um projeto político pedagógico. Isso é de uma discriminação brutal. Isso é uma política absolutamente vergonhosa. E as escolas públicas, com o Sistema Nacional de Educação, que está dando passos para se constituir, e espero eu, com o futuro Plano Nacional de Educação, têm que entrar na disputa pedagógica. E uma última questão. O movimento sindical tem que superar sua crise de identidade, de lutar apenas por salário, pagamento de precatórios, plano de cargos e carreira. Ao lado das reivindicações que muitas vezes ensejam a suspensão do calendário, a convocação de uma greve, tem que estar à mesa de negociação as pautas e metas para a educação infantil, para o ensino fundamental, os projetos político-pedagógicos, a gestão democrática da educação. E o movimento sindical dos trabalhadores em educação não vem fazendo essa disputa. Toda a sua força, toda a sua energia, legitimamente, é calcada nas questões da valorização dos profissionais de educação. Tanto que, com a aprovação do novo Fundeb, subtraíram-se 10% de manutenção e desenvolvimento do ensino, que tinha 40% do Fundeb, caiu para 30%, e os 10% subtraídos foram para aumentar a cota de valorização dos profissionais de educação, que tinha 60%, passou para 70%. Isso foi um erro. A gente tinha como lutar para tirar recursos de outras fontes e não brigar. Valorização dos profissionais para crescer, tira dinheiro de manutenção e desenvolvimento do ensino que é o direito da população à educação pública no país. Foi um erro. E isso, para ser corrigido, envolve um debate, um enfrentamento, uma mobilização, mas, sobretudo, a contribuição da pesquisa e da formação dos profissionais de educação. Paulo, muito esclarecedora essa sua entrevista aqui para a nossa rádio Paulo Freire 820 AM. Eu fico imensamente agradecido e honrado pela sua presença e agradeço a sua disponibilidade em prestar todos esses esclarecimentos a respeito da nossa delicadíssima situação educacional e de política pública na área da educação. Muito obrigado, Paulo, vale. Uma palavrinha. Eu é que agradeço a você, cumprimento o William, porque sem operador não tem programa. Então, que a gente fique atento, fiquemos atentos e atentas, porque novas batalhas virão. Primeiro, para defender as vinculações e o piso constitucional da educação. Segundo, para entrarmos com muita independência, com muita coragem na discussão do novo Plano Nacional de Educação, mas, acima de tudo, para fazer valer o legado de Paulo Freire, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, dos pioneiros da educação e dos movimentos populares que sempre lutaram por uma educação pública, gratuita e de qualidade. Uma educação como instrumento de cidadania, de autonomia e de emancipação. Grande abraço, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Paulo. William? Muito obrigado, Paulo. A produção e roteiro desta edição foi minha, William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, sob orientação da professora do Departamento de Comunicação Social, Paula Reis. Edição Ícaro Ricarte, de Rádio, TV e Internet. A música tema é de composição e execução de Flávio Breiner. Esse programa fica disponível nas plataformas de podcast. Tchau e até o próximo Conversa com Flávio Breiner.